Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Eu tenho...

não estás. Cai em minha noite, sinto o momento, olho para trás. Palavras perdidas ficam por dizer. Oh, perco a razão. Posso esconder a forte sensação de quem vive uma paixão. O coração bate mais forte e sorri quando penso em ti. Não posso ficar a ver o tempo a passar e passar por mim depois. Nós os dois cabemos na mesma vontade até à eternidade. Passou de ti, fugi, estou colada. as palavras ficam presas nos teus lábios, à espera de acontecer. Faz correr o rio das emoções, das tentações.